040 autorizado por FIS, nível de voo 340, via Pêsulo no meia, subida da El, Leta, Bride, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5106, controle 11935. Então o azul 4040, 340 para com fins, Pêsulo 16, da El, Leta, Bride, direita 10, 5106, 1935. Prossiga, 3517. E agradeço a informação, a gente já contactou a IES daqui, eles estão retransmitindo lá para o centro, aguardando só a resposta aqui do centro, ok? Nada. Bom. Pode chegar aqui pra gente o plano, pode por gentileza trocar para 121 para cópia, ok? Está autorizado Brasília, nível de voo é o 360, via Pêsulo 17, subida Arbor, transição Elefa, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, código 5117, controle 11935. Localizador, boa noite, Brasil. Site final ILS, torre 1895. Vernazzi. E 5 no 7, contagiamento correto, chão para puxa, estacionamento. É, boa noite, 65, está 12 milhas de distância. Mike, bom dia. Confirme, por gentileza, o pátio que se encontra. Ah, tá ok. Vou verificar aqui no meu sistema a intenção de decolagem da 17. Tá ok, agora um minutinho que eu vou verificar se a CHG encontra no sistema. Por enquanto, tá para Romeu, Bravo Fox Mike, tá ok. Aguarde só um minutinho que eu te passo a posição, tá ok? Fox mais que a torre é o Sol Salvador? Aonde foi feita a CHG? Ok, obrigada. Já avisou o campo, confirma. Aguarde. É, resolva. Ok, no 865, autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o vento de 340 graus com 2 nós, o altímetro no 014, a pista está seca, ok? L14, autorizado pouso, bateu e travou. Vamos lançar com o comandante 65. Salvador, tá 3171 para o táxi, no 76 a bordo, 4 horas, Galeão. Liga direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, eu estou 3171. Liga ponto de espera pronto, 3171. Passando no 60, com 961. 3517, puxa, chama no portão 4, chama o portão pro táxi. Vai no portão, puxa, chama no portão táxi, então 3517. 1093, desce para 2000, ajuste 1014. Salvador, UTA 3171 pronto, pode esperar no 0. 351-3225, obrigado. Mantenha no 0. E mantenha no 0, 3171. Cinco no solo aos 43, salivar na direita, chame o solo em 121-9 e tenha o bom dia. Então 3171, autorizado essa decolagem da 10, o vento é de 300 graus com 3 nós. 3171, sente, decolagem piso 10. Azul 40-40, foi estacionamento, posição 8. Obrigado, senhor Frutac. Camarão. 4-5, controle em 119, decimal 3-5, tenha um bom dia. Controle 19-35, obrigado, bom dia. Contra Salvador, muito bom dia, é o TAN 3171, se escuta passar um no meu pé, quando possível, da El. 171, subo 360, vigilância direto da El. 360, direto da El, 3171. Foxwing, estou esperando chegar a THG pelo centro Recife, já confirmei que conhece, peço que você aguarde mais alguns instantes, ok? O 865, portão previsto é o 04, aguarde mais alguns instantes para ingresso no pátio principal. Acordando agora, Cleve. Para o táxi 3517, com 141 a bordo, 3 horas e 46, oferta na Ribeirão Preto. Táxi via a direita, via Índia, no ponto de espera CM2 1895, ajustando 10-14. 104, táxi direita via Índia. Controle do TAM 3171. Táxi do TAM, após ingresso Juliette, portão 4. De brincha? Guarde. Obrigado. 353, chegada ponte, desça para 3000, ajuste 1014, 1014. Voo 093 autorizado, final ILS X-Ray, reporte localizador. Porta localizador 093, autorizado. T3171, voo direto bridge. Direto bridge, T3171, muito obrigado, senhor. T3517, bom dia. Está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 290 graus com 3 nós. Alinha com 10, 8895, ajuste no 014. Estabilizado, LS baixou e travou no 093. Ok, livre LS, torre 1895. 1895, ó. E o voo na 093, estabilizado, LS baixou e travou. 093, bom dia, reporte quando visual. 2 horas visual, 093. Meu bravo Fox Mike, solo Salvador. Pronto pra cópia? Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 430. A rota, Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trive e após Papa India Romeu, Pirassununga. Após a decolagem, curva direita na subida da El, Leda, Bridge. O código transponder 5113 e o controle 11935. 93. 97, contato no radar, subo 360, vigilância. 360, tá 3597. Do gol ali, mantém o 0 azul, 40-40. Cinco, um, um, três. É o código transponder. Sem cotejamento correto, me confia apenas o PLB. Osleia da posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo e onde desce a perdoa o nome. Bravo Fox Mike, tá ok? Com 03 do PLB. Acionamento táxi e decolagem agora com a torre 1895, ajuste 10014. Três, 171, passa 1170, chama o centro em 1251, alterna 1-3325. No 093, no solo 54, ao livrar à direita, chame o solo em 121 desse modal. Direita, 121, lado, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Azul 40-40, o vento é de é variável com 2 nós, está livre a decolagem da 10. Também é 570, autorizado chegada Mari, desça para 4000, ajuste 1014. Azul 40-40, decolou 5-6, o controle 1 no 9 decimal 35 e tem um bom dia. Uno no 935 azul 4040. Salvador azul 4040, Libra 1200 pés, Nadael. 40, suba o 340 da El, vigilante. 340 da El, azul 4040. Desça para 2000, autorizado final ILS com o localizador. 3157 para 2000, autorizado. O 3517, passa nível 160, chama o centro em 1260, alternar 288. 3597, chama Recife, 260, alterno 288, bom dia. Autorizado Recife, nível de voo 330, viatório RISC 58, subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5125 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado Recife, 330, viatório RISC 58, na deblada 190, primeira curva à esquerda, da Pucca, transição Aracaju, transponder 5125, controle 119-35. Correto, para puxar o acionamento. Chama lá, na 3290. Alívio táxi, chama para ingresso na 17 Bravo, Fox Mike. 7, complete final ILS, chama a torre 118.95. 118.95. ABCM 6570, desça para 2000, autorizado final ILS Rei, quando localizador ajuste 1014. Torre de Salvador, bom dia. Citan 3153. Quero passar 150, chame o centro em 1251, na opinião 3325. 351-3325. 14, livre pouso na 10. Mais travado, livre pouso na pista 10, tá? 3153. Bravo Fox Mike, alinha e mantém a 17, alinha e mantém. Então 3153 no solo 05, livrando à direita, chama o solo em 121 decimal 9. E aí, tem o Murilo. Livrando à direita, solo 219, tá 3153. Bravo Fox Mike, está livre a sua decolagem da 17, o vento de 290 graus com 4 nós. Salvador, tá 3153, lembrou? 3153, bom dia, táxi via Alfa Juliette, contra 103. Alfa e Juliette pro 03, tá 3153. Motor 70, 3395. 007, chame o controle em 119.35 e tenha um bom dia. Bom dia. Voo 1759, sendo identificação, vista pelo 050, chegada a Bonfi. Quem negar no 04. Bom dia, APSA 6570, cheque o trem. O altímetro é 1014, vento de 290 graus com 4 nós, livre o pouso na leste. Rodileda subindo 430. Leda 430, Bravo Fox Mike. Solo 11, libera direito, 1121-9, boa. Libera direito, 219, a cargo 6570. Solo Salvador, tá 3890, para o pushback, acionamento no 6200. 3890, liga o push, bem que funcionamento central táxi. Vai para o táxi, tá 3890. filha? 3325. 3325, obrigado, bom dia. Sim. 201, Fox confere, tá pronto para 4? CLT Campinas, nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Pedro Loma 6, Bravo até o Zulu, DCT Trib, conforme o plano. Transponde 5130, frequência do controle 1-19-35. Cola para cargo 6570. Azul 4201, está confirmando, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Atendimento com a El Chamber, confirma o nível autorizado? Atendimento com a El Chamber, acionamento e pushback, azul 4201. Alfa 6570, prossiga via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo para Pátio 3, 6570. Vamos 759, desseparador 2000 pés, o que negar no 0 no 4, atualizado, ele é que capteiro no 0, reporte final, estabilizado. Alô, Salvador, bom dia, Rocha, 62, 1-1, informação Fox, próxima atualização, galera. Já 62, 1-1, Fox, confere. Autorizado até o Galeão nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge, onde intercepta o peso 1-0, ex-MAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena, conforme a rota do plano. Transponder 5131, frequência do controle 1-19-35. Obrigado, Galeão, nível 360, decola 1-0, primeira curva direita, Gael, Leda, Bridge, pesa para o Zulu 1-0, espaço, direto, Lúbito, Barbacena, conforme rota. 5-1-3-1, transponder, frequência de saída 1-1-9-35, na posição 5, Oxenar 62, 1-1. Atingimento correto, chame acionamento, pushback, Oxenar 2-1-1. Chama na 62, mano. 093, também com a Foxtrot, solicita 340 com posição 2. Com a 093, tenho o nível 360 autorizado. Copia ou aguarda a coordenação 340? Copia 360, sem problema. Autorizado até Confins, nível 360, decola da 90 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta o PZLU 1-6. Transponder 5-1-4-0, frequência do controle 1-1-9-35. Autorizado 360, com o fim, decola da 1-0, curva direita, da Leda Bridge, onde intercepta o PZLU 1-6. 5-1-4-0, transponder 19-35, controle de saída, gol 0-9-3. Regimento com ótimo em pressionamento e pushback, o Gol 1093. Parada 093. Pelo Salvador 3890, tá passando pelo táxi. Estamos com 4 horas de autonomia, alternando na Natal. 110 a bordo. Gente, livre táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, ponto espera da pista 10, onde chamará Tô em 118, decimal 95, altímetro 1014. Pátio 1 no Índia Alfa, a ponto espera 3895014, bom dia, bom trabalho. Vamos com o curso Foxtrot, copia. Chegado até o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, Beach, intercepta pelo 1-0, ESMAP, DCT, Lúbito, DCT, Labacene, conforme a rota do plano. O transponder 5136, frequência do controle 119.35. Conexão, pressionamento e pushback, Gol 9 metros. Zero autorizado alinhar e decola. Pistão 9-0. Vento variável com 3 nós. E alinhar e decola 9-0, tá 3. 8 nós, tá. Gente, em coordenação com a equipe de solo infra-aero, tá autorizado. Localizador, Gol 759. Sente, torre 895. 895, obrigado. Salvador, Gol 759, vai passar o externo, baixar o travado. Gol 759, 759, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento variável com 3 nós. Aguarde pista livre. Taxiway Golf, prossiga. Sente azul Alpha Taxiway Golf, está autorizado o reboque até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Deverou nos mais 4 minutos para o push. Sobre o push é para o ataque. 4201. 759, pistão no zero livre, pouso autorizado. Check-in. Livre pouso, baixou, travou 759. 1865, informação em curso Fox. Copia? Afirma. Autorizado até Brasília, nível 360. Via Eutervilo 1-7, decola da 1-0, confirmando curva direita, saída Apo Elefa, o transponder 5142, frequência do controle 1-1-9-3-5. Certo. Santos 1890, contato radar na decolagem, ao cruzar 2000 pés, autorizado direto Jamo, subindo para o 330. E 2000 pés, direto Jamo, subindo ao 330, está 3890. No 759, follow do 5 segundos do Zena 19. Fala Salvador, 759, bom dia. Eu, 1759, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 2 10. Bom dia, Rio, Cidade 973, paciente da informação, Fox Trot. Qual foi meu time aeronave? É, que mudou do Rio 5963, sem da Fox Trot. Rio 5963, confirma o horário do plano? Olha só, o polícia aqui é o 905, mas aqui a empresa apresentou um CHG em recepção. Chegou de minuto. Falo, Oxa 62, horas e busca estacionamento no box C5. Xené 6211, ele puxa o estacionamento, chame para o táxi. Eu chama táxi, dois asas. Linha 211, atentando uma aeronave de reboque na saída do pátio 3, está autorizado o push. 7, 2 horas. Na 093, push acionamento, posição 02. Na 093, aguarde para push de acionamento, é o número 1 no setor. Gente, aguardando 093. Táxi 4201 com 105 a bordo, rodando na São José do Rio Preto com 4 horas de palestra. É, corrigindo 4201 com 107, São José do Rio Preto e 4 horas de palestra. Gente, livre táxi via Pátio 1 Índia Alfa, ponte velha da pista 90, antiamara torre 1895, altímetro 1014. Azul 4201. 7014, ali no táxi, pode fazer a mão de alfa, no próximo 295 ou 4201. A 963, livre pushback, saneamento, chefe do táxi. 2 Juliette, voo no 759. No 759, mantenha antes da Juliette. É você. Voo na 093 para livre pushback. Negativo, livre pushback, chame para o táxi. 190. Não, 093, aguarde. O número é o próximo setor. 7, 0, push no 02, 093. 093, mantenha a posição. Aguarde para o pushback de saneamento. Aguarda 093. Só 3890, chame o centro Recife, 251, alterna 13325. 251, alterna 759, está autorizado o ingresso na Juliette, vai para a posição 01. Juliette, 01, voo 759. 759, tem condições de passar à frente do chané do Avianca para o táxi em ingresso na Gillette? Afirmativo, 57. Sente, está autorizado ingresso na Gillette, portão 01. 01, obrigado. Para, faz funcionamento agora na 65. O 1865, aguarde para buscar funcionamento, é o número 2 do setor. Aguarda. Vergo 1963 para Sertec com 125 a bordo, autonomia 3 horas e 48, alterna Campinas. O controle 0 no veículo 34, chame o controle, bom voo. Fala, olá, Daniel. Vê táxi Patiuna até o través do portão 62, o 963. Cuidado, para 340. 340, 4201. Voador, bom dia, Passaredo 2229, informação Foxtrot. Passaredo 2229, sem identificação, está para nível 050 na proa de ITAP. 050 na proa de ITAP, Passaredo 2229. Espera da pista 10, onde chamar a torre 1 no 895, altímetro 1014. 14895, livre táxi, alterna Guarulhos, obrigado. 963 vai seguir a aeronave da Avianca, Tia Pati 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 1-0, onde chamará a torre em 1-8-9-5, altímetro 1-0-9-4. Voo 1093, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave do Boeing, da companhia. A cauda está autorizada com o pushback saneamento. Negativo. Após a passagem da aeronave da companhia, está indo para o ponto de espera. Está autorizado o pushback saneamento.